É, você está conosco curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. O maior colecionador do Brasil de gravações autênticas e originais, do cantor Nelson Gonçalves, está à procura destas gravações. Anote aí, compacto simples número 6596 de 1969, da RCA Victor, com estas melodias, Serenata para Lua e Chegou a Vez. Composições Nelson Gonçalves, Nilo Silva e Mário Aguilando. Compacto duplo, 1241, de 1971, da RCA Victor, com as melodias, autores desconhecidos para O Colecionador. Não Quero Mais Ser Só, Luar no Andaraí, Nossa Prece, Vou Trazer-te Outra Canção. Se você tem essas gravações em sua residência ou souber quem as tem, entre em contato com o maior colecionador de gravações autênticas do Nelson Gonçalves. Ele reside aqui em São Carlos e é o senhor Gaspar Vacari. O telefone, prefixo São Carlos 16 3372 0866, repetindo o telefone, prefixo 16 3372 0866. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo? Vamos sim! Vamos atender ele que reside aqui em nossa cidade, o senhor Orlando Batista de Barros, que está conosco com seus familiares, e ele gostaria imensamente de ouvir, em adaptação do Fernando César, arranjo do Lírio Panicali, arranjo orquestral e arranjo vocal do Sidney Moraes para o conjunto Os Farroupilhas, Cortando o Mar, que sonoridade vocal! Ângela Maria Saputi, como diria Getúlio Vargas, o saudoso presidente. Ângela Maria, do Vicente Celestino, canta Ouvindo-te. Ainda, para o nosso ouvinte, Orlando Batista de Barros, aqui de São Carlos, do poeta Luiz Peixoto, arranjo Radamés, a voz orgulho do Brasil, Vicente Celestino, canta Casinha da Colina. Proas cortando o mar de norte a sul, vem enfeitar de espuma branca o mar azul e nos lembrar que ninguém jamais há de pisar chão de areia que esse mar achou bonito pra morar. Achou bonito pra morar.